quero que me esclareçam que sonhei. Nós não sabemos. Isso é verdade. E nós iremos arriscar se nós tentarmos explicar ao majestade. O quê? Mas entre nós há um que tem saber que lhe convém. O nome dele, ó majestade, é Daniel. Sabe coisas do além. Sou Daniel, ó majestade. E é com toda a humildade que eu lhe digo que só Deus sabe a verdade. Chama-se Daniel. Será fiel? Pois me parece bem leal. O que ele diz não tem nadinha de anormal. Gostei. Bem, Daniel conseguiu explicar o sonho do rei. E isso deixou o rei muito feliz. Daniel, você me ajudou, e do seu lado estou. Vem comigo, amigo, pra poder me aconselhar em como ser bem melhor. Vai. Foi uma excelente notícia para Daniel, mas uma péssima notícia para os sábios. Todos eles queriam ser o segundo no comando. Agora que Daniel ganhou a vaga, os sábios teriam que fazer o que ele dissesse. Isso deixou os sábios muito infelizes. E eles imediatamente começaram a pensar numa maneira de se livrarem de Daniel.